Daqui onde estou, vejo uma formiga. Diferente de mim, ela caminha. Se mexe, sobe, desce. Indiferente a mim, ela se apressa e vai embora. Agora estou aqui, como antes, parado, sozinho, feito uma formiga morta.